sua borda, mantendo 500 pés acionado 0106. Prossiga no corredor, cheque em pés, reporte para o Itapuã, correto. Certo. Serra, bom dia, aguarde com a relação para Serra Novembro, Tango Romeu, altímetro no 06. Gente, no 06, gente da informação Papá, o Ex Papa Serra. Controle Salvador, TRIP 5414. TRIP 5414. Bom dia, identifique, desça 050, chegada a Mari. Desce 050, chegada a Mari, 5414. Salvador, TAM 3859. Salvador, TAM 3663, pushback na meta do 62. 3663 autorizado no 62 e reporte para o táxi. Vai reportar. Solo Salvador, tá 3859. 3859, aguarde mais um minuto a cópia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1888, informação, Oscar. Gol no 888, bom dia, identifique, desça para 2000, chegada Mari, ajuste no 016. Ok, prosseguindo 2000, Mari no 016, para o procedimento X-Ray, sem glide, confere? Confere. Sobe? 1127. 127 autorizado à direita no ponto de espera da Delta, prossiga via Índia Alfa no ponto de espera da Delta, 118 decimal meia para decolar, 3304. Gente, autorizado Índia Alfa no ponto de espera da Delta, torre 118.6, 3304. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, livre, prossiga com o final do pátio 4, informe na curta. Serviço autorizado a livrar o litoral direto para o 4, formará na curta o Guardião 06. Saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186. Acione o código 5450. Autorizado 360 para Curitiba via Brisco 58, decola da 10 com curva direita na Gole Gonza. Controle 11935, 286, transponder 5450, tá 3859. Correto, chame para acionar 3859. Chamará 59. Bono 605, cópia. Bono 605, cópia. Bono 605, autorizado nível 360 para o Galeão, pela rota Pesulu no 4. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, transição Blef. Controle 119, decimal 35, torre 1186. Acione 5454. Ok, copiou Galeão, nível 360, Pesulu 14. Decola pista 10, curva direita, saída da El Blef. Controle 1935, torre 118, decimal 6. E o transponder 5454, ou 605. Correto, chame para acionamento no 605. 605, galera. É, Papa Serra está no pátio número 4 ou número 5? Pátio número 4, Angar do Graia. É, Papa Serra autorizado para Sierra November Tango Romeu, nível de voo 1180, na radial 321 de Salvador. decola da pista 17, após a decolagem curva à esquerda, saída Momo Albo após direto. Controle Salvador em 1119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5452. Autorizado para Piritiba, Serra do Almeida, Santo Romeu, 180, saída na radial 321. Decola da 197, curva esquerda, Momo Albo após direto, o controle seja 935, o ator 10260 e o transponder 5452, é Copa Serra. Correto, chame para... corrigindo, para acionamento, chame a torre, é Copa Serra. Para acionamento, a torre, é Copa Serra. Dotan 3859, portão 8, pushback, acionamento. Autorizado, reposto para o táxi 3859. Botarata 3859. Solo, bom dia, Papa Tango, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, prossiga. O Pátio 5, com PLB de 1612, conforme ideal 0800. Gente, aguarde a coordenação, altímetro é no 0 no 6, Golf Kilo Oscar. Pode dar. Gente, autorizado a alinhar e decolada Delta 3304. Torre, tem alguma aeronave se aproximando da final, 3304? Confirma. Está ingressando, vai iniciar a decola 3304. Via Juliette e Alfa, antes da Taxi Soy Delta, chame 118.6 para ingresso e decolagem, 3663. Juliette e Alfa, antes da Taxi Soy Delta, vai chamar a torre 18.6, garoto. Bravo, X-Way Fox, prossiga. De coordenação, Bravo X-Ray Foxtrot, 1016 no altímetro. .304 aos 20, 1935, morro. 1935, boa. Maré, passando os 70, a intenção é cancelada presente, pouso na 17. Prossegue, desça para 3 mil pés, mantendo o perfil da chegada e na posição do 1 girará com a torre para o final do 17, ok? Deu 4 horas e 40, perna campina. Olhe, boa, é o TAN 3304. Juliette e Alfa, antes da Delta, chame 118, decimal 6. Juliette Alfa, antes da Delta, 18-6-38-59, bom dia. Bom dia. Presente. Guarda, presente, obrigado. Golf Kilo Oscar, cópia. Pronto. Golf Kilo Oscar autorizado para Ilhéus, nível 080, pela rota Golf 677. Decola da pista 17, curva direita, saída Coral. Controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1186. Responder 0263. Só confirmando, senhor, será da 10, senhor, decolagem da 10. Será Ideal 080, 2677, decolará da 10, curva direita Corosa 935, 186, 0263, acionado. 0263, correto, decolada da 10 no perfil Coral. Informe para acionamento, Golf Kilo Oscar. Confere acionamento, Golf Kilo Oscar. Mike Eco Delta, prossiga. Sente seu destino confirmando Mike Eco Delta. Aguarde a cota, o altímetro no 0 no 6. Torre Salvador, TAM 3663. TAM 3662. Consiga. 6663 na Delta, tanto quanto perto. 6663, está autorizada a linha de colapso T10, 140 graus, 10 máximo. 140 com 10, TAM 3663. Interlagos, 5414. Torre, o essa parte terra já está acionado para início do táxi. O passeio já está autorizado, chame no ponto de espera. Gente, livre táxi, chamará no ponto de espera o essa parte terra. Positivo, mantendo perfil, tá 3304. Sem mexer, tá 3663. Mike Eco Delta, autorizado para Manati, 500 pés, decolada a pista 17 com curva direita no axé, controle Salvador em 119.35, torre 118.6, acione 0115. Torre Salvador, TAM 3859, próximo da Delta, pronto. 3859, a Lima tem na 10. A Lima tem, então, 3859. Boa. Boa. 3454, após ETAP, prossegue para 2000, ajuste no 0 no meio, informe estabilizado no localizador. Após ETAP, 2000, no 0 no meio, reportará estabilizado no localizador 10, 3454. Fala da pista 17. Após a decolagem curva esquerda no corredor forte, controle Salvador em 119.6, corrijo, controle 119.35, torre 1186, acione 0120. Próximo passeio, a Lima tem na 17. Controle, bom dia, gol na 982. Tem o TAM 3663? Roger da El, sobre 340-3663. Roger da El, 340, obrigado. Tô de boa, 982, bom dia. Bom dia, 982, identifique, deixa o 050, chegada a Mari. Identificou 50, chegada a Mari. Pode mandar presente o Serra Vitor 366, pode de perto. Autorizado, Serra Vitor 366, em destino 050. 50, na pro Serra Vitor 366. Brazulu, Paraguaçu, senhor, instruções. Boa radial dessa localidade, Papai Romeu Lima. Visual, senhor, não vou usar radial, mas é saindo da barra, senhor, é contornando ali a Itaparica. Ah, correto. Só pra gente ter uma ideia de que corredor o senhor vai utilizar. O senhor vai utilizar o corredor axé, aguarde a cópia inicialmente, o altímetro é no 0 no 6, da Paulo Romeu Lima. Aguarde mais um minuto. Positivo, corredor axé. É o Índia Mike Alfa, tá ciente da informação, papá. 5406 no transponder. Bom dia, Índia Mike Alfa, identifique, chame para descida, ajuste no 0 no 6, chegada da mão. Identificou, agora 38.8 milhas, aprove a mão, Índia Mike Alfa. Para Guarulhos. Pela coordenada, altímetro no 0 no 6, o Xanem 6311. Mais sua escuta, obrigado. 154, 5-9, decolou aos 27, o controle 1 no 9, decimal 35 no roll. Obrigado, bom final de semana. Sr. Salvador, bom dia, o TAN 3859 decolou na sua escuta. 3859, suba na Angola, nível autorizado, vigilância. Afirmativo, número 360. Romeu Lima, cópia. Positivo, para cópia. Autorizado o voo local, 500 pés, decola da pista 17 com curva à direita no corredor Axé. Controle Salvador em 1119, decimal 35, torre 1186, transponder 0112. Tip 54 no 4, visual com o campo. Afirmo. Torre agora 186, bom pouso. 186, obrigado. 186, controle 10935. Correto, confirme o pátio de estacionamento, Papa Romeu Lima. Pátio da Bata, senhor, tem dois a bordo. Bata com dois a bordo, para acionar 10186, bom voo. Gato, bom disso. Golf Kilo Oscar para o pátio. Golf Kilo Oscar, está no pátio 5, confirmando? Tem uma tela. Ok, aguarde um minuto para o táxi. Romeu Lima, livre acionamento, chame táxi. Chama pro táxi, o triplo, Papá Romeu Lima, graças. Bom dia, TAN 3663. Golf Kilo Oscar autorizado, táxi, chame para cruzamento da 17. Para cruzamento no táxi, Golf Kilo Oscar. Eita, mais um nesse mar. 29, livrando, boa noite, 8-8. Reduz a aproximação, informe estabilizado no localizador. Reduzindo, reportará no localizador 3454. Gente, controle no 935, é Papa Serra. Autorizado cruzamento imediato para 17, Golf Kilo Oscar. RA, pra hora. Baixar travado. Trip 54 no 4, vento 150 com 08 nós. Tráfego cruzando a pista já liberando, tá autorizado seu pouso. Deve pouso, visual com o tráfego 54 no 4. Ô, triplo Papá Romeu Lima, tá na equipa pipeline então na frente. Ciente, mantém um ponto de espera. Diga solicitado foi 180. Afirmativo, 180 então, suba da presente. Acendendo para 180, passando pelo campo acima de 3.000, é Papa Serra. Controle Salvador, é o TAN 3620, informação Papá. 3454, estabilizando o localizador. Localizador, TAN 3454. Chame agora, no 8, decimal 6. 86. Confirme a aeronave, foi o TAN 3620. 20, cruzão 70 para 150, informação Papá. Identifique, desça 060, chegada a Mari, ajuste no 06. Que descendo pro 060, na Mari, tá 3620. É possível voar na Pro de Duna? Autorizado ITAP, o TAN 3620. ITAP, TAN 3620. Sumiu o tanque, ingresso no pátio principal, após taxiway Juliette Alfa, antes da Delta 118-6. Passar no principal, Juliette Alfa 18-6, Golf Kilo Oscar. Na Delta, então. Afirmativa, a cabeceira está deslocada a 1.200 metros. Afirmativa, Golf Kilo Oscar. Gente, então sub-reitor voe na proa 0, Fernando, 1-0-0, o India Mike Alfa, sub-reitor voe na proa 1-0-0. 1-0-0, ainda mais de Alfa. Posição 3454, autorizado pouso pista 10, 180, 089. Livre pouso na hora 0, tá 3454. Gente, aguarde coordenação, altímetro no 0 no meio, Alfa Vitor Juliette. Gol 982, deixa para 2500, pés ajuste no 0, 1 no meio. Informe Servitor 366. Ok, desce 2500, 2016, vamos parar no Servitor 366, gol 982. Mike Alpha, deixa para 3000 pés, ajuste no 0, 1 no meio. Para 3000, com 0 no meio, o India Mike Alpha. Informe quando visual com o campo para modificação e prosseguir para pouso 917, India Mike Alpha. Positivo, sem parar. Controle? Escuta, prossiga. Estou em Recife agora, 1288, alterne 1264. Estimativo, 288-264, bom final de semana, obrigado. Boa. Oi, bom dia, o Golf Kilo Oscar na Delta Plata. Golf Kilo Oscar vai alinhar e manter após o tanque pouso. Vai alinhar e manter após o tráfego, ok, Golf Kilo Oscar. Que é com Delta Lima, tem. Ingresso pátio no 888. No 888, autorizado o ingresso, gate 8. 08. Alfa Vitor Juliette, apenas confirmando, seu voo inicialmente será no corredor forte até 20 milhas e após prossegue para a vertical de Alagoinhas, é isso? Gente, após o retorno para Alagoinhas. Gente, aguarde. Total livre decolagem 160 com 612, Mike Eco Delta. Meu Lima já livrou o eixo da 17. Com meu Lima, vai chamar 1935, tem bom. 1935, grato. Foi Salvador, para que você está chegando logo, Mike Eco Delta, na online. Alima tem. Alima tem, grato. Foi do Axé, o triplo Papá Romeu Lima, 500 pés. 500 pés Axé, grato. Sim. Só pode confirmar só a provável subida pro 6319? Estimativo, da Eldiné. Da Eldiné, gente. Fala Salvador, tá 3454, livra lá 34. 3454, prossiga via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reporte na Juliette, 3454. India Mike Alfa, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, informe visual para prosseguir para 17. Positivo para 2000, informe na visual. E corrigindo, até a vertical de Itaparica. O controle em Salvador é 119.35, torre 118.6, o código transponder é o 5475. O 982 continua a aproximação, aguarda a pista livre, a cabeceira deslocada 1.200 metros. Gente, aguardando a pista livre, eu vou no 982. Seu modo alfa, nem charme. Positivo, 01112. 6319, autorizado Guarulhos, nível de voo 320 pela rota Perusque 50, decola da pista no 0 com curva direita, saída da EL, transição de NER, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5462. Centro autorizado, nível 320, para Guarulhos, subida da Eldiné, decola pista 10 com curva direita. Na Eldiné, interceptado por isca 50, 1935 é o controle, 1862, 5462 é o transponder. Correto, chave para acionar o Xavier 63 no Uno. Já está pronto para o pushback e acionamento no Uno. Autorizado, chame táxi 63 no Uno. Chamará. Torre 186, temos pouso em Jamaica Alfa. Para o 1500 em Jamaica Alfa, chamará a torre. É um bom dia, bom dia. Controle, o Ecopa Serra passou uma centena. Autoriza da presente proa de Serra Novena, que está o Romeu, por meios próprios? Não copiei, confirma a aeronave? É o papapá, Ecopa Serra. No momento 1190, solicita da presente direto Serra Novembro Tango Romeu, por meios próprios. Fechamos o centro agora em 12685 ao TR 2545, solicitando o mesmo Eco Papa Serra. Gente, recife 12685 Eco Papa Serra. Controle, bom dia, o Papa Tango Golf Kilof, decolado na Coral. Pro de Coral subindo 080 Golf Kilof. Atenção, olha. 3620, autorizado ILS, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, informa estabilizado. Autorizado ILS, informará estabilizado no 090, 3620. Então 3454, autorizado até o gate 612. Gate 612, pela Juliette 3454. Correto. Juliette, autorizado o voo até a vertical de Alagoinhas. Inicialmente vai voar pelo corredor Axé a 1.000 pés. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186. Acione 0151.